Olá, a Escritura nos diz: guarda o teu coração. Guardar o coração é uma recomendação constante nas Escrituras. E, claro, ainda mais quando a gente pensa nesse mundo em que a gente vive, cheio de armadilhas que visam atingir o nosso coração, enfraquecer nosso relacionamento com Deus, esse mundo que é hostil a Deus e que tem tantas armas. É necessário que nosso coração fique protegido. Interessante quando a Escritura diz: guarda o teu coração, ela nos dá uma responsabilidade. Portanto, esse coração, ele tem como ser protegido por nós. Nós temos que amparar tudo que está ali dentro, guardar o que é bom, de maneira que não se perca, de maneira que nós mantenhamos a nossa caminhada com Deus da maneira mais firme possível. É uma luta constante guardar o coração. No nosso cenário aqui de Isaías, temos uma Jerusalém cercada pelas tropas assírias. O território de Judá já conquistado, o Reino do Norte, na verdade, já há vários anos havia sido conquistado, e agora resta Jerusalém. O rei Senaqueribe, o rei assírio, enviou ali um comandante do seu exército, junto com uma grande tropa, para levar ali um comunicado, uma espécie de ultimato ali ao rei Ezequias, o rei de Judá. E ele, no meio de todas essas ameaças, ele começa ali o seu comunicado ridicularizando a confiança de Judá, ridicularizando a confiança no Egito, ridicularizando a confiança em Deus, ridicularizando a confiança numa possível resistência de poderem ficar ali indeterminadamente resistindo aos assírios. Então ele trata isso com ironia, com desprezo, e ridicularizando o povo de Judá, os seus líderes, o seu rei. Quando nós chegamos nos versículos 11, no versículo 11, aliás, né, e até o 13, nós temos aqui uma interrupção dos oficiais que foram encarregados pelo rei Ezequias para se encontrarem ali com o comandante, receberem o que o comandante tinha a dizer para transmitir para o rei Ezequias. Então, esses oficiais, a uma certa altura, interrompem o comandante, e em seguida o comandante faz a sua réplica ao que eles disseram. No versículo 11, nós temos o seguinte: então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante: por favor, fala com os seus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu: pensam que o meu senhor mandou-me dizer estas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Pois, como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. E o comandante se pôs de pé e falou alto em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Bom, então, o que a gente vê aqui, a título de introdução, é que havia um temor por parte dos oficiais de que aquelas pessoas que estavam ali nas proximidades, eles falam ali nos muros, Uma parte da população se achegou ali para ouvir o que o comandante foi transmitir ali para Ezequias, e que esses oficiais, então, encarregados por Ezequias, estavam ouvindo, mas o povo também estava ouvindo, e as coisas que o comandante disse alarmaram ali os oficiais. Eles perceberam, inclusive, que isso poderia causar danos, aquelas palavras do comandante. Então eles pedem: olha, pode falar em aramaico, que era a língua diplomática da época, podemos comparar com o inglês de hoje, embora a língua tradicionalmente considerada como a língua dos diplomatas seja o francês, mas é a língua diplomática, a língua corrente, uma língua não muito distante do hebraico, porque é uma língua semítica também. Não vou entrar nesses detalhes, mas enfim, era uma língua que o povo não entendia. O povo ali só falava o hebraico mesmo. Aliás, eles até usam um termo aqui, a língua de Judá, talvez para se distanciarem um pouco do Reino do Norte, que também falava hebraico, mas aqui eles estão se mostrando como os herdeiros da língua hebraica. Enfim, fala conosco na língua assíria, para que o povo, para que fique entre nós essa conversa, porque nós entendemos o aramaico, entendemos essa língua. Curioso que esse aramaico, séculos depois, veio a se tornar uma língua corrente entre o povo também, no território de Israel. Jesus falava em aramaico, os discípulos ali falavam em aramaico. Enfim, a questão aqui é que isso ia contra o interesse dos assírios, ou seja, falar em aramaico. Eles, de fato, o que eles queriam era que o povo ouvisse mesmo. E esse alerta dos oficiais ali de Ezequias, os oficiais de Judá, acabou acendendo a luz no painel ali. O comandante pensou: pois é, então, é justamente para que o povo ouça. E ele usou ali termos grosseiros, que a gente chama de hipérbole, né? Hipérbole são esses exageros. Vai todo mundo comer as fezes e beber urina. Uma grosseria, uma maneira pouco sutil, né, de falar algo extremamente exagerado. O que ele está se referindo aqui é um cerco que promoveria fome, promoveria sede nas pessoas. Eles, normalmente esses cercos acabam exaurindo os recursos da cidade, porque não entra nem sai. Aliás, não entra alimento, né? Sair não seria o problema, mas não entra ali alimento, e eles também começam a impedir que chegue água. Eles começam a tapar os canais, as vias de condução de água, né, de fluxo de água para a cidade. Normalmente os cercos eram feitos assim. Então o que ele está se referindo aqui: olha, o povo vai sofrer junto com vocês, vai sofrer todo mundo. Então eles têm que ouvir, tanto quanto vocês. Não é só para vocês, não. Eu vou falar do jeito que eu quiser e vou falar para o povo ouvir. Agora, o que, na verdade, o que ele está procurando aqui desde o início é a desestabilização de todo mundo ali. Ele não quer que ninguém fique convicto, que esteja motivado a enfrentar os assírios. E claro que ele vai continuar usando as suas armas, e armas de astúcia, as armas do mundo, as armas que o mundo costuma usar. Com a sua astúcia ali, ele vai procurar trazer essa desestabilização, e é o que nós vamos ver então aí a partir do versículo 14 desse capítulo 36 de Isaías. Aliás, eu acho que eu esqueci de falar que nós estávamos no capítulo 36, mas enfim, é nesse capítulo que nós estamos. Então ele diz o seguinte, aqui ele começa, então ele ergue a voz, né? O texto diz que ele se pôs inclusive em pé, fez questão de proclamar em alta voz, né? Fala: agora eu vou falar para que todo mundo ouça mesmo, né? Se ele tivesse um megafone, ele iria usar, nesse momento. Então ele começa dizendo no 14: não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Hamate e de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera esta ordem: não lhe respondam. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Uquias, o secretário Sebna, e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. Temos aqui essas armas que o comandante usa. Em primeiro lugar, o que ele faz aqui, nós podemos perceber que ele faz isso minando o que restava da confiança em Deus. Ele procurava criar brechas aqui nos focos de resistência em termos de fé. As pessoas que resistiam em fé, que seguiam crendo em Deus, criam no que Deus poderia fazer, criam naquilo que, inclusive, a própria pregação de Isaías prometia um livramento específico para Jerusalém. Mas aqui o objetivo é minar essa confiança. E como ele fez isso? Afirmando que Ezequias estava enganando o povo. Ele repete aqui algumas vezes: não confiem, não acreditem em Ezequias. Ele está enganando vocês. E o que ele está dizendo aqui? Ele se refere ao rei de Judá sempre... ele já tinha feito isso lá no início, sempre com menosprezo. É o Ezequias, é um Ezequias qualquer. E quando ele se refere ao rei da Síria, ou é o rei da Síria, ou é o grande rei da Síria, que dá uma ideia aqui de alguém majestoso, de alguém realmente poderoso, não como esse Ezequias aí, coitado, na sua cidadezinha, e ainda por cima... Ele sabe que ele vai ser derrotado. Ele sabe muito bem que não vai haver possibilidade, não há possibilidade de resistência, mas ele segue iludindo vocês de que uma resistência é possível. Ele sabe muito bem que nós viemos para vencer, e o que ele está fazendo é simplesmente trazer uma ilusão. Não acreditem nele. É muito engraçado quando as pessoas dizem isso com toda com aparente convicção, e muitas vezes elas estão convencidas mesmo. E aqui a gente vê desde o início que esse orgulho, essa megalomania, a gente poderia dizer, megalomania, aquela mania de grandeza, né? Aquela coisa da pessoa achar e ser seduzida pelo seu próprio suposto poder. Claro, eles vinham fazendo um arrastão, podemos dizer assim, na região, e por isso ele está realmente confiante, mas ele está aqui procurando minar o que restava de confiança em Deus. Se Ezequias está dizendo para vocês confiarem em Deus, não façam isso, porque ele está enganando vocês. Até porque, como o comandante já havia dito, Deus não estava a favor deles. Agora, tem mais um detalhe: nenhum Deus pôde proteger seu povo do poder assírio, ele diz. Então ele afirma que nenhum Deus pôde proteger o povo que se devotava a ele. E ele cita aqui os povos que estavam, as cidades, os povos que estavam na rota da sua destruição. Eles estão indo aqui, sentido norte e sul. Ele dá mais ou menos essa ideia, esse roteiro, e inclui aqui, não por acaso, Samaria, que são nada mais, nada menos que irmãos ali do povo de Judá. Eles são israelitas. E olha o que aconteceu com eles. Portanto, não há nenhum Deus que resista ao poder assírio, é o que ele está dizendo. O poder assírio é maior do que essas divindades em que esses povos confiam. Até agora não houve nenhuma que pudesse protegê-los, e não vai ser diferente com vocês. Com isso, ele está colocando Yahweh, o Deus de Israel, o Eu Sou, o Deus Criador, o Deus Verdadeiro, o Deus Vivo, ele está colocando em pé de igualdade com todos aqueles deuses falsos, aquelas imagens, aqueles deuses frutos da idolatria dos povos. É claro que isso não é nada bom quando alguém faz esse tipo de afirmação, quando alguém coloca as coisas dessa forma. Mas o que ele está dizendo aqui é que o Deus de Israel, o Deus de Judá, por extensão, é um Deus como outro qualquer. E ele também não vai proteger Jerusalém. Tudo isso é uma confiança vazia que vocês têm. Não deixem que Ezequias iluda vocês com isso. Muito bem, Judá tinha, sim, a voz daqueles que proclamavam a fé em Deus. E aqui Isaías é um deles. Nós sabemos o quanto ele insistiu para que a fé em Deus fosse renovada, fosse restaurada, e assim o povo se aproximasse de Deus, o povo fosse quebrantado, buscasse humildemente o seu Deus e confiasse nele, para que Deus agisse da forma como ele tem que agir, é claro, mas sempre confiando nele. Agora, essa voz... Vozes como a de Isaías estavam cada vez mais enfraquecidas diante dos fatos, inclusive pintados da forma como o comandante aqui traz para eles. Ele dá um relato aqui que eles podiam observar, e eles sabiam que ali o Reino do Norte já não tinha mais expressão nenhuma, o pessoal já tinha sido levado para o cativeiro, e tem toda uma situação aqui familiar a eles, e nesses momentos, aqueles que estão com aquela fezinha por um fio, eles realmente ficam em perigo. A confusão em termos do que é certo, de acreditar ou não, era muito grande a essa altura. E é assim que os incrédulos fazem. É assim que a regência deste mundo, vamos dizer, os valores, as expressões que este mundo tem como coisas importantes, é assim que os incrédulos militam contra as nossas convicções, a nossa confiança em Deus. Porque eles têm uma visão distorcida de Deus. Eles não podem ter uma visão correta de Deus, porque senão eles creriam nele. O fato é que eles não creem. E é essa visão distorcida de Deus os leva a pensar e a ridicularizar a fé de quem crê nesse Deus. Porque para eles é um Deus inútil. Um Deus como qualquer outro Deus. Não é um Deus diferente daqueles que os hindus acreditam, do que os povos da África, os povos do Oriente, os povos indígenas. O Deus, O Deus de Israel é um Deus como qualquer outro. Ele é sujeito às mesmas coisas, etc. E assim essas ideias elas vêm ao longo dos séculos. As pessoas continuam dizendo essas mesmas coisas. Elas continuam entendendo dessa forma e continuam atacando a fé verdadeira como uma fé tola, uma fé que não vale a pena e que ainda por cima se arroga em dizer que é uma fé no Deus, uma fé exclusivista, uma fé melhor do que as outras. Nossa fé não é baseada no que nós somos, em sermos melhores do que ninguém, mas no Deus em que cremos. Mas a militância contra ela é grande, é forte, e as armas continuam sendo as mesmas que esse comandante usou ali, procurando minar o que restava da confiança em Deus que havia ali em Judá. Além disso, outra arma que a gente vê que ele usa aqui é prometer condições favoráveis ali para o pessoal. Veja, o cerco está ali começando, né? É um cerco que ainda não é um cerco que está usando de todas as pressões possíveis para que as condições sejam ruins para quem tá cercado. Por enquanto, é só um cerco militar, estão todos os soldados ali ao redor da cidade, mostrando que a situação é ameaçadora. Vem o comunicado, vem as ameaças, vem a ridicularização, vem tudo isso. E agora, o que vem em seguida? Muito bem, o que ele vai dizer com todas as letras aqui é que eles deveriam se render, entrar. Interessante a palavra original que é usada aqui, entrar em uma bênção com eles. É incomum o uso dessa palavra nessas condições, mas o que ele quer dizer aqui é uma aliança, um pacto, um acordo diplomático, um acordo de rendição. É isso que ele tá procurando. E o que ele faz? Ele promete condições favoráveis. Primeiro, paz e prosperidade enquanto o exílio não chegava. Qual era a promessa? Sem o cerco, ou seja, se vocês fizerem um acordo comigo agora, o que vai acontecer? Vocês vão ter vocês não vão ser cercados. Nós não vamos ficar aqui oprimindo e atacando e tirando os recursos de vocês, impedindo que vocês tenham uma vida tranquila. Não, vocês vão viver normalmente, vão colher aí os seus alimentos, vão desfrutar da água. Jerusalém vai continuar tendo a sua vida normal enquanto aguarda o exílio. Mas qual é o que está por trás disso de fato? O que está de fato por trás disso é que sem o cerco, os assírios evitariam gastar recursos, gastar energias e poderiam prosseguir nos seus ataques e nos seus cercos a outras cidades, inclusive cidades menos propensas a resistir, como inclusive já havia acontecido, cidades que simplesmente caíram nas mãos deles sem qualquer possibilidade de resistência. Então eles queriam, evidentemente, por uma questão de logística, empregar os seus recursos dessa forma, concentrar naquilo que realmente interessava a eles. E assim, tendo menos desgaste, a sujeição seria uma coisa quase imperceptível. Eles começariam a pagar os seus impostos ali para os assírios, eles começariam a servi-los em algumas situações, mas tudo isso feito de maneira gradual, acredito, de maneira que eles se fossem se submetendo, isso, vamos dizer assim, não desse muito trabalho para os assírios. É isso que está por trás dessa promessa. Além disso, ele promete depois então, quando o rei assírio determinar que está na hora de buscar o pessoal para levar para o exílio, ele promete que esse exílio vai ser um exílio confortável. Olha que interessante essa promessa, um exílio confortável. Imagine isso. Queremos dar o melhor para vocês, uma boa terra, vocês não vão ter problemas. E não está escrito ali, mas evidentemente, contando com a proteção dos assírios, afinal, agora vocês vão ser um povo nosso, né? Um povo sob a nossa guarda. Então vocês vão poder ir para uma terra muito boa, uma terra com vocês vão colher, vão desfrutar, vão ser prósperos ali. Uma vida boa. Vocês só vão mudar de lugar, é só uma mudança de endereço. Ai, mas a verdade que está por trás disso é que, claro, era uma prática dos assírios, fazia parte da sua política transferir povos. Tanto é que no livro de Reis nos é descrito ali os povos que foram levados para Samaria, povos da Mesopotâmia que foram levados para Samaria, para colonizar Samaria. Isso era uma estratégia, inclusive isso deu origem depois com as miscigenações ao povo samaritano, e é por isso que o povo samaritano acabou sendo um problema para o pessoal de Judá, para os judeus, né, como eles passaram a se chamar. Bem, esse é um ponto. O fato é que a estratégia era desarraigar as pessoas das suas terras, dos seus territórios, para que eles pudessem controlar melhor essas populações. Com essas colônias, vamos dizer, vamos chamar de colônias, né? De deportados, de pessoas exiladas, fora do seu contexto, fora das suas raízes, eles podiam agora evitar uma série de problemas, rebeliões, a formação de lideranças. Tudo isso podia ser muito melhor monitorado, e qualquer ameaça de instabilidade, qualquer ameaça de insubmissão, eles poderiam agir rapidamente e cortar as asinhas do pessoal. E de fato, os assírios são conhecidos nas escrituras, nos relatos, como um povo cruel, o povo que empalava os seus inimigos, um povo que submetia os povos de maneira bastante dura. E tudo isso que está sendo prometido é apenas uma fachada, uma maneira de seduzir as pessoas para que elas não resistam, para que elas não lutem, para que elas inclusive fiquem contra o rei Ezequias, no caso aqui, e não se posicionem ao seu lado, não sigam não sigam a sua liderança. E assim eles apenas pressionem para que os assírios venham, tomem conta e os levem para onde eles quiserem. E essa é a ideia, essa é a estratégia, essa é a arma que o comandante está usando aqui. E essa situação de Judá, com essas supostas vantagens, mais enfraquecimento para Ezequias, que de uma forma ou de outra defendia ali que Deus iria cuidar deles, defendia que a fé em Deus deveria ser que a fé em Deus deveria ser defendida, né? Perdão pela redundância, né? Ele defendia que a fé em Deus sustentasse ali as atitudes deles. Isaías avisou, se você se recordar, capítulos anteriores, Isaías avisou que estes assírios costumavam trair as alianças que eles faziam, as promessas que eles faziam, e que não iria ser diferente. Eles quebraram a aliança, eles não seguiam com as suas promessas. Era um povo que apenas usava de astúcia para dominar os seus inimigos. Quando a astúcia não dava certo, eles partiam para a crueldade absoluta. Então é assim que eles iam dominando aqueles povos ali, de norte a sul, nessa rota norte-sul. E assim é o mundo. O mundo que, segundo Jesus, está sob o poder do maligno. Um mundo que é contrário a Deus. Isso não sei o que digo. A Escritura diz que o mundo é assim. O mundo no seu, na sua cultura, nos seus valores, nos seus padrões. Ele promete vantagens para aqueles que se submetem a esses valores. Venha e seja ambicioso, seja a pessoa VIP, seja alguém notório, seja uma celebridade, ou seja amigo das celebridades, pelo menos, enfim, toda essa conversa que o mundo astuciosamente mantém, né? Essa pressão que o mundo mantém continua sendo uma estratégia de levar as pessoas a quebrarem as suas resistências, achando que elas podem realmente obter vantagens. Mas quem vai obter vantagem é justamente o incrédulo. Alguém está sempre escondendo alguma coisa nessas histórias. O mundo, ele oferece supostas vantagens. A conclusão desse texto é interessante porque mostra que o comandante assírio, ele causou desespero, sim, nos oficiais de Judá. Eles usaram aquele gesto típico de desespero, de desalento, de comoção do povo israelita, de rasgar as vestes. E foi assim que eles se apresentaram diante de Ezequias, com as suas vestes rasgadas, ou seja, diante de uma situação extrema. Eles estavam angustiados, eles estavam desesperados e se apresentaram assim diante do rei. Mas o que é interessante é que o rei tinha dado uma ordem bastante sábia, já pensando em todo esse comunicado que o comandante iria trazer. Ele já tinha dito para que ninguém respondesse nada para ele. Não respondam. Por quê? Porque eles foram lá para ouvir. E depois, com tempo, com análise, com ponderação, buscando um pouco de equilíbrio, sensatez, eles pudessem dar a resposta devida, inclusive com sob a liderança de Ezequias. E assim, com essa restrição, com essa proibição que Isaías deu em relação às pessoas não falarem, não responderem, ele evitou atropelos e, ao mesmo tempo, ele deu margem a um pouco de esperança, porque as pessoas tiveram que aguardar. E agora, o que que o rei vai dizer? Como que o rei vai se posicionar? E como isso se alinha realmente com a vontade de Deus? O que vai acontecer conosco? Todos estavam se perguntando. Mas isso vem aí no próximo capítulo. Essas comunicações, elas vão se desenrolando. O que a gente fica com o texto, o que a gente extrai desse texto, são duas questões, a meu ver. Em primeiro lugar, nós devemos sim proteger o nosso coração contra os ataques que vêm do mundo incrédulo. E dos incrédulos, sim, das pessoas incrédulas. Elas podem gostar de nós, etc. temos amigos, parentes, vizinhos, pessoas com quem trabalhamos, estudamos, mas o fato é que essas pessoas, elas têm no seu coração a incredulidade, elas vivem em trevas. E a nossa proteção tem que ser no sentido de jamais abrir mão da verdade, de que o nosso Deus não é um Deus qualquer. O nosso Deus não é como qualquer Deus que o mundo se dobre aí diante dele, quem quer que seja. Não podemos permitir essa confusão. Se alguém sugerir isso, nós temos que ter respostas em relação a isso. Mas essas respostas têm que vir do nosso coração, de uma profunda convicção. Portanto, esse nosso coração tem que estar alimentado com essas verdades. Nós temos que a cada dia fortalecer essa convicção e num relacionamento vivo com esse Deus vivo. Um relacionamento que alimente essas convicções de tal maneira que nós em nenhum momento vacilemos e estejamos prontos para ter uma resposta sábia, uma resposta certeira. O nosso Deus é o Deus vivo, Senhor de todas as coisas, e a nossa fé não é uma fé tola, embora exista muita gente que professa a fé em Deus e age tolamente e tem uma fé que é mais uma credulidade do que fé propriamente dita. Mas que a nossa fé seja uma fé verdadeira e não seja motivo de confusão para as pessoas. E nós devemos permanecer vigilantes para não cairmos na sedução do mundo com as suas promessas de conforto em troca de submissão aos seus padrões. Romanos 12, versículo 2, diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É claro que aqui dá uma pregação inteira, mas a gente precisa ficar por aqui, com essa bela verdade de que existem dois moldes. Existe o molde do mundo e existe o molde de Cristo, ao qual nós devemos nos adaptar a cada dia. É Ele que vai transformar a nossa mente, e é através dessa renovação de mente que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós temos que ser cuidadosos, temos que ser vigilantes, porque o mundo está aí com as suas armas procurando minar o nosso coração. Que Deus nos ajude nisso, ajude a mim e a você. Tenha uma boa semana, que Deus te abençoe.